ouvimos nesses dias. Semana passada tivemos um retiro de pastores. Estávamos entre uns 250 ali na chácara, representando todas as regiões do Brasil. Tivemos uma comunhão muito preciosa, muito testemunho. E a ênfase que nosso querido irmão tailandês nos passou foi a de fazermos discípulos em todos os lugares, né? Nos incentivou a usar todos os recursos, todos os métodos, todas as pessoas, todos os lugares como um lugar para proclamar o Evangelho e começar a Igreja de Cristo onde ela não existe. Eu queria ler com vocês hoje Colossenses, uma parte, capítulo 2. Colossenses é uma carta que Paulo escreveu, o apóstolo Paulo. Só que tem uma característica, uma circunstância diferente das outras cartas. Paulo nunca esteve em Colossos. Quando escreveu essa carta, ele não conhecia, e não foi ele que começou a igreja em Colossenses. Boa noite. Fique à vontade. Soubesse que vinha pouca gente, eu ia convidar lá para a minha sala, lá em casa. Daí a gente acendia a lareira, né? E até um tempinho bom. Não precisava nem microfone. Vai ver que outro dia eu faço isso. Mas Paulo, esteve em Éfeso, começou a igreja de Éfeso e, claro, a gente não sabe bem corretamente, algumas coisas são especulações, né? Mas nos parece que irmãos de Éfeso começaram a proclamar o Evangelho em Colossos e se formou uma congregação, uma igreja lá em Colossos. E então, irmãos que conheceram Paulo, irmãos que foram talvez até ganhos por Paulo ali em Éfeso, foram para Colossos e começaram a igreja em Colossos. E esse agora, o Epáfras, foi um desses que pediu ajuda, porque em Colossos estava acontecendo uma coisa que naquela época estava acontecendo em muitos lugares. Nós temos que imaginar sempre que a comunicação naquele tempo era bem diferente, né? Não tinha satélite, né? Não tinha como ligar, não tinha como... nem tinha avião, né? Então, a comunicação era muito, muito mais primitiva. Então, essa facilidade das igrejas serem influenciadas pelo próprio paganismo ao redor deles era uma constante. E é por isso que Paulo vai escrevendo as cartas para que a verdade de Cristo fosse pura, espelhasse verdadeiramente aquilo que Deus tinha revelado à sua igreja, aos apóstolos, né, que Cristo veio trazer. Então, nesse contexto aqui agora é que nós lemos Colossenses, né? Às vezes é bom a gente entender um pouco o que acontece, né? Claro que as verdades aqui são para nós hoje, aqui, porque elas não mudam, né? As verdades não mudam, elas continuam sendo as mesmas. Em qualquer cultura, em qualquer língua, em qualquer nação, o homem é o mesmo, né? O coração do homem e o Espírito de Deus é o mesmo, operando a verdade de Cristo. Então vamos ler juntos Colossenses capítulo 2 até o 3, versículo 4. Eu começo e vamos lendo responsivamente. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não têm valor algum contra a sensualidade. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Amém. Até aqui. Vocês percebem que para os gentios, né, o mistério de Deus era Cristo, e todos estão debaixo do governo de Cristo, e a dificuldade e a mistura que entrou na igreja era de muitas coisas carnais. A palavra aqui, por exemplo, ó, a última palavra do capítulo 2, que diz assim, não tem valor algum contra a carne, a sensualidade, ali a sensualidade não é a sensualidade que a gente vê nas pessoas, assim, é carne mesmo, né? É a parte da nossa carnalidade, né? Então, às vezes a gente não entende, mas Paulo está querendo trazer de que nós morremos com ele. No batismo, não diz ali? No batismo, nós somos incluídos, ó, no versículo 12 ali, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Se Cristo não tivesse morrido, nós teríamos que morrer. Como Cristo morreu, o batismo tem o significado de que Cristo morreu em nosso lugar e nós estamos incluídos nele, pelo batismo. Por isso que o batismo é tão importante. Não é apenas um símbolo, é algo que acontece no mundo espiritual quando somos batizados, que estamos incluídos nele. Isto é algo que talvez a gente não veja, não entenda, né? Mas por isso que é tão importante. E depois, como Cristo ressuscitou, ele nos deu a nova vida. Morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. O capítulo 3 começa assim, né? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, poderíamos pensar, bem, eu não ressuscitei ainda, né? Mas o verbo aqui é do passado, fostes ressuscitados, ou seja, já aconteceu. Porque quando Cristo ressuscitou, ele nos deu a vida. E todo que recebe Cristo tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida, não é isso? Então, que coisa mais preciosa saber desse mistério de Deus que está em Cristo. Que toda nossa dívida, ela foi cancelada. Porque Deus é justo. Ou seja, Deus jamais poderia dizer assim, bem, o Otokar pecou, deixa assim. Não, Deus não consegue ser assim. Ele é justo. A transgressão, a consequência, o salário desse pecado é a separação de Deus. Então, eu estaria morto, separado de Deus por toda a eternidade. Mas Cristo fez isso por mim. E na cruz, ele cancelou toda a dívida que eu tinha. Para que hoje eu fosse livre. Livre. Somos livres. Livres. Ressuscitados em Cristo. Que coisa maravilhosa. Se alguém aqui não tem Cristo, precisa conhecer isso. Precisa mesmo. Porque sem Cristo a nossa vida não tem sentido. Porque nós somos criados para Deus. E sem Deus, nós não alcançamos o objetivo por qual nós fomos criados. Não é isso? Mas todos nós que fomos incluídos na sua morte e ressurreição, temos vida. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Agora nós temos acesso às coisas do alto, né? E Paulo diz assim, pensai nas coisas lá do alto, que são muito mais elevadas, e não as aqui da terra, porque os gentios se preocupam em construir o seu reino aqui, e nós temos outro reino. Nosso reino não é aqui. Então, não vamos gastar toda a nossa energia, toda a nossa dedicação, todo o nosso alvo aqui na terra, porque o mundo passa, nós passamos como homens carnais, né? E somos eternos, o nosso homem espiritual é eterno, nós vamos estar com Cristo por toda a eternidade. Não é. É tempo, não é tempo, é fora do tempo. Somos eternos porque Deus está em nós. Ele nos deu, Jesus nos deu essa vida. Que bom, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Eu acho que nós não temos noção do mundo espiritual, da grandeza daquilo que nosso Deus é. Mas nessa noite, nós, lendo essas palavras que o Espírito Santo colocou no coração de Paulo aos Colossos e também para nós, queremos nos alegrar diante dele, compartilhar nossa alegria, nossa adoração ao Senhor, e a adoração é a nossa vida manifestando a sua glória. Nossas coisas, Jesus disse, a carne para nada aproveita, né? A gente sempre acha que ela tem algum proveito, né? Mas o que nós fazemos, se não for por Deus, porque todas as coisas que vêm dele são por meio dele e são para ele, e nós queremos adorá-lo nessa noite. Seja com cânticos, hoje nós somos poucos, hoje nós podemos levantar a voz, podemos orar, podemos compartilhar, podemos testemunhar, podemos nos exortar mutuamente, né? Nos estimular, nos animar, podemos profetizar uns sobre os outros, temos essa liberdade para que Cristo se manifeste entre nós. Amém? Senhor, nós lemos essas palavras que o Espírito Santo inspirou, cremos que fazem parte da Escritura, que tu deixaste para nós, para que pudéssemos saber que tu és a expressão exata de Deus. Em ti tudo está, em ti tudo subsiste. Tu és a vida que recebemos, a vida que está em nós. Obrigado, Jesus. Te adoramos nessa noite, Senhor. Bendito és, Jesus. Tem alguém aqui que precisa da operação desse Deus que cura? Tem alguém queira que a gente ore? Talvez alguém tenha vindo por alguma necessidade. O Senhor é bom. Ele supre as nossas necessidades. Aleluia. Ele é o Deus que cura. Jeová Rafá. Todos os nomes que terminam em El, com exceção de Raquel, é esse nome, El Lohim, que significa Deus. Então, Rafael, Natanael, Israel, Ismael, todos esses nomes significam, Joel, né? Significam que Deus, né? O Rafael é o Deus que cura, Rafael, né? Então, se alguém tem isso no seu nome, que glória! Que glória, né? Então, volta um pouco aqui. Esses nomes são transliterados do hebraico. Então, a escrita aqui, ela é alguém que transliterou do jeito que achou que deveria ser. Então, não significa que... Para pronunciar mais fácil. É só para a gente saber como ler em português, né? É por isso que foi assim, né? Baixa um pouquinho. Mais um pouquinho. Isso, né? Emmanuel. Deus presente. Deus conosco, né? Vocês sabem disso, ó. Yeshua. Jesus Messias, né? Yeshua. Ramashia. é Jesus Messias. Ah, que bênção. Alguém tem nome El no fim aí? Como é que é? Rafael. Mas que coisa. Mais alguém? Amém. E todos os nomes que terminam em Ias, ah, Jeremias, Isaías, é, são... O Iá é do Iavé. É do Iavé. Em português se botou um S atrás para ser nome masculino. Mas no original não tem esse S, né? É Elia, né? Elias. A gente bota para não confundir com o nome. Alguém tem Ia no fim do seu nome? Ia. Ia. Elias, Isaías. Não? Tá bem. Ninguém precisa de oração, que bênção que estamos bem diante do Senhor, né? Aleluia. Glória a Deus. Ah, eu fico, eu, desculpe assim, vamos sentar um pouquinho. Porque hoje nós estamos em família e eu queria que vocês participassem um pouco. É, eu fiquei pensando, quem viria numa noite fria que nem hoje aqui? Né? Sabendo que a semana passada foi assim intensa, né? A gente convocou todo mundo. Sei que alguns não podem porque não estão aqui, então aproveita a segunda-feira e que bom que estão aqui hoje. Mas há uma busca. Pode ser que você queira estar aqui só para louvar o Senhor junto com os irmãos. Aí nós queremos te ouvir também. Te ouvir dizer assim, olha, eu quero estar aqui. Então, se veio aqui por alguma necessidade, já que não é doença, que todo mundo está bem, né? Nós também queremos ouvir qualquer necessidade que tiver. Nós estamos em família. Deus se manifesta onde tem poucos ou muitos, né? Jesus foi tão simples, dizendo que dois ou três, se estivessem reunidos no seu nome, ele estaria no meio. Nós já somos muito mais que dois, né? E muito mais que três. Então, Deus se digna em habitar em nós e estar entre nós. Que coisa maravilhosa. Se alguém veio aqui para conhecer o Senhor que não conhece, mas eu queria mesmo saber, porque eu acho que todos nós temos um testemunho para essa pessoa, né? Ah, de como nós nos encontramos com esse Senhor. Então, eu queria ouvir vocês. Eu queria que nós nos manifestássemos, testemunhássemos de qualquer coisa que Deus tenha feito que glorifique o seu nome. Com essa liberdade. Vocês estão a dois passos de mim, então vocês podem dar dois passos aqui, pegar o microfone e compartilhar com os irmãos. Pode ou não pode? Qual foi sua última experiência com o Senhor? Tempo, assim? Pode vir. Boa noite, irmãos. Em 2008, eu tive muito mal na UTI do Hospital Vila Nova. O meu discipulador Fábio sempre foi me visitar. E os enfermeiros, para dar banho em mim, me levavam de cadeira de roda para o banheiro. Eu não sentia mais as pernas. Eu também não enxergava mais direito. Tive internado também por causa da perda do meu pai, que era brigadiano. Tive umas três vezes no espírito. A primeira irmã que falou de Jesus para mim era da Encontro de Fé. Depois teve mais um irmão que é da... que congrega na Assembleia. Mas quem me trouxe mesmo para o corpo foi o Fábio Falzino, que é casado com a irmã Rejane. Quem me batizou em 2004 foi o tio Volney. E eu quero testemunhar que pelas orações dos irmãos, hoje eu não estou numa cadeira de roda e hoje estou enxergando bem. E agradeço a oração de todos os irmãos que oraram por mim e ao Senhor por este milagre. Vamos orar pelo Márcio. Eu sempre fico pensando assim, se tirou da cadeira de rodas é para ele poder caminhar melhor, né? Para fazer tudo que o Senhor tem para ele ainda. Né, Márcio? Obrigado. Porque essa obra é tua. E o reconhecemos, Senhor, como obra do teu Espírito na vida do Márcio. Tu não só o resgataste das trevas para a tua luz, mas também o tiraste da cadeira de rodas e o trouxeste para a comunhão do corpo. Senhor, tu o incluíste, ele morreu contigo no batismo e foi ressuscitado, Senhor, para uma nova vida. Obrigado, Senhor. A sua vida te glorifica e nós te agradecemos, Senhor. Aleluia. Amém. Conhecemos um pouco mais o Márcio agora, né? Tem mais gente escondida aí que a gente gostaria de conhecer. Vem aí. Gostaria de saudar todos os irmãos que estão aqui essa noite, né? Cumprimentar a todos. Agradecer a oportunidade essa noite de estar aqui mais uma vez, né? Segunda-feira que eu estou aqui. E eu gostaria de testemunhar, né? Agradecer ao Senhor aqui com os irmãos pelo meu DVD, que eu tenho gravado um CD, né, graças a Deus, para a honra e glória do nome de Jesus. E hoje ficou pronto o meu primeiro DVD, né, de louvor, né, são hinos de louvores a Deus que eu gravei. E eu estou muito feliz porque eu creio que o nome do Senhor Jesus tem sido glorificado nesse DVD, né. Nós oramos, né, colocamos aos pés do Senhor Jesus e ficou muito lindo, muito bonito, né. E eu gostaria de agradecer essa noite com os irmãos, né, porque isso me alegrou muito o coração e eu creio que o Senhor Jesus também, né, tem se alegrado. Eu gostaria de ler com os irmãos uma passagem bíblica no livro de Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 18, né. E Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 18. Aparições de Jesus depois da sua ressurreição. Então, nós podemos crer que esse nome de Jesus é glorioso, né? Como está escrito lá no livro de Filipenses, ele é um nome que tem autoridade no céu, na terra e embaixo da terra, né? É um nome muito poderoso e que nós temos que crer em todo o tempo. Nós podemos, né, crer no nome de Jesus. Aleluia. Marcos capítulo 16, versículos 15 ao 18. Diz assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém. Gostaria de agradecer a oportunidade. Que Deus abençoe os irmãos. Boa noite a todos. Quando... O Atokar falou para que nós pudéssemos dizer o que Deus tem feito na vida da gente. Eu fiquei pensando assim, poxa, e a gente às vezes fica buscando uma coisa sobrenatural, algo diferente, alguma coisa assim do tipo luzes, purpurina, essas coisas todas, né? E talvez nós estejamos subestimando um pouco aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas, né? E eu estava lembrando de uma coisa que aconteceu essa semana com a minha filha, e foi uma coisa assim, sobrenatural de Deus, no sentido de que o ímpio, ele se pronunciou impotente a algo que Deus estava fazendo. A minha filha faz, desde janeiro ela vem fazendo aulas de autoescola, e como vocês devem estar sabendo, a autoescola hoje é uma coisa bem difícil de ser feita. Até porque as aulas são muito afastadas umas das outras, né? E a dificuldade tem sido bem grande, né? Então ela fez um primeiro teste, não conseguiu passar. E no segundo teve aquele nervosismo, aquela coisa toda, uma semana assim, de muita oração, né? Ela estava dormindo, eu ia no quarto e abençoava. A minha esposa também, a gente entrou em oração, o jejum rolou, solto, né? Aquelas coisas que Deus vai fazendo e a gente vai, nós vamos sendo aperfeiçoados nisso que Deus vai fazendo. E aí na sexta-feira foi a prova dela. A minha esposa pegou, tirou um dia de folga no trabalho só para levá-la até lá, para ela não se estressar com o trânsito, essas coisas todas, né? E eu estava lá no retiro e ela me mandou uma mensagem dizendo: pai, consegui, fui abençoada, passei, né? Tudo bem, amém, glória a Deus, né? Isso já bastava para que nós tivéssemos a certeza de que Deus estava, não por incompetência dela, mas porque o processo é um processo complicado. E aí veio a confirmação daquilo que Deus estava fazendo, não só com ela, mas com toda a minha família. Ela disse assim: pai, o examinador disse para mim assim: infelizmente tu passaste. Bom, isso choca, né? E ela disse, e ele disse: eu não posso fazer nada, né? Eu não posso fazer nada para te reprovar. Não tenho o que eu possa fazer. Em suma, o que ele quis dizer para a gente é que as nossas orações e aquilo que Deus queria fazer e que Deus fez foi muito maior do que a vontade dele, que não tem Deus. A visão dele, totalmente humana, vaticinou, ou seja, disse: ela não tem condições. Mas Deus disse: tem. E na frente do ímpio, nós sentimos que o que Deus quer fazer, ninguém pode desfazer. O que nós estamos determinados em oração, pelo jejum, por uma conduta reta, e que levamos aos pés do Senhor, ninguém desfaz. Por isso, meu irmão, minha irmã, se vocês têm alguma dificuldade, algo que não conseguem vencer, vão aos pés do Senhor. Jejum, oração, leitura da palavra, compartilhar. Mais compartilhado do que foi esses momentos de espera e de dificuldades com os irmãos que oraram também. Não passem as dificuldades de vocês sozinhos. Orem, jejuem, levem ao Senhor. E vocês vão escutar muitas vezes o ímpio, aquele que não tem o Senhor e que precisa ser alcançado, dizer: eu não sei o que aconteceu, mas eu não posso fazer nada contra ti. Sabe por quê? Porque tu tens o coração de Cristo. Glória a Deus, porque Deus é bom. E as suas misericórdias duram para sempre. Amém. Agora, quem não sabia, Antônio é pai da Aninha aí, né? Glória a Deus. Fala aí. Quer vir ou quer ficar aí? Amém. Hoje está bem? Glória a Deus que tu estás bem. Quer te ancorar em mim ou ancorar lá? Boa noite, irmãos. Em 2003, eu me converti cristão e estava levando a vida certa. E passando 3 anos, eu tive um AVC. Uma noite onde o John pregou a palavra que nós tínhamos que se cuidar mais da saúde. Nós estávamos muito gordinhos, não sei o que. Eu olhei para mim e digo: estou gordinho mesmo, né? Chegou a noite, às 10h30, 11 horas. Tive um AVC, tá? Onde fui para o hospital. Chegando lá, o médico olhou, disse para minha esposa: você não tem volta. 2 dias e não tem volta. Tá, mas eu não falava mais, não mexia nada, mas estou consciente. Aí eu orei e tinha o João Nelson que estava no hospital, né? E olhou para mim assim, e eu levantei essa mão, né? E mostrei a aliança para ele. E disse: ó, aliança com o Senhor. Com o Senhor, né? Aliança com o Senhor. Aí, pá, aquela coisa, pessoal, orando ali, né? Aí, botando uma sala lá, cheia de pessoas, meia mal. Aí, passou os 2 dias, eu estava orando, e o pessoal aqui da igreja orando também bastante, né? Aí, passou 2 dias, eu digo: passou 2 noites, eu digo: então, agora deu. Fui pro quarto. Daí o médico diz: olha, pode dar banho. Aí, ele veio e falou para a esposa: olha, não sei o que houve, mas ele escapou dessa. E eu estava ali do lado e não podia falar, né? Aí tá. Daí eu comecei me converti agora. E pessoal que da família que não se converteu cristão, dizem, daí ó, tu converteu, agora tá aí todo cheio de problemas. Aí o médico chegou para minha esposa e disse, olha, isso é um milagre, esse rapaz aí era para estar morto, nunca mais ia falar e nem caminhar. Eu hoje estou falando, mais com papagaio e bastante de Deus também, e ué, só falta jogar futebol, mas também de saúde. Obrigado. Obrigado, Fernando. Bênção. Glória de Deus. É. Bem, mais alguém? Esta é a noite. A oportunidade. Francisco. Você está querendo que eu conte a minha história. Eu só tenho certeza absoluta. Boa noite, irmãos. Eu tenho uma experiência que às vezes a gente precisa cair para poder reconhecer certas coisas. Desde o início da criação, mesmo antes de nós nascermos, Deus já tinha um propósito para cada um de nós. Ele já sabia que ele tinha um propósito. Eu tive já várias experiências na vida, o Otto aqui sabe, eu já fui testemunha de Jeová, eu já fui adventista do sétimo dia, eu já fui batista, eu fui católico e fui até batuqueiro. Tá? Eu tenho muitas experiências, só que por todos esses caminhos que eu andei, faltava alguma coisa, e sempre eu me perguntava, o que é que está faltando? Porque nada dava certo, né? Então faltava alguma coisa que preenchesse aquilo que eu procurava. É por isso que às vezes eu digo, a gente precisa cair para poder reconhecer alguma coisa. Até que aconteceu na minha vida um fato interessante, né? Um caso de família, né? E foi uma queda para mim assim brutal. E eu fiz uma viagem a Santa Catarina, e lá eu tenho uma filha que se converteu. E eu cheguei lá e ela disse um dia para mim, pai, hoje o senhor não sai de casa que tem uma pessoa que vem conversar com o senhor aqui. Tá. Quando foi 2 horas, eu não sei se o outro conhece, chegou lá na casa o pastor Gilberto. Não sei se você conhece lá de Santa Catarina, lá em Itajaí, né? E ele chegou ali e conversamos nada mais, nada menos que 2 horas. Aí ele abriu a Bíblia, começou a conversar comigo e tudo. E disse que aqui em Porto Alegre tinha realmente uma congregação, uma igreja, que citou o nome da rua, mas não sabia onde ficava. Então minha filha entrou lá no site, achou realmente o bairro e tudo, e eu prometi a ela que quando eu chegasse aqui eu viria procurar. Quando eu entrei aqui pela primeira vez, a primeira pessoa que eu encontrei foi o Otto. Sentamos ali, conversamos ali alguns minutos, e ali eu... Começamos, ele disse que, olha, eu não posso realmente entender, mas eu vou indicar uma pessoa que você vai se reunir lá na casa dele. Aí fui, comecei a ir me reunir na casa do Gilmar, né? Vocês todos devem conhecer o Gilmar. E no dia 1 de maio de 2010, eu fui batizado e realmente vi que o que estava faltando eu encontrei, que era Jesus, que era para preencher o coração, que realmente era o que faltava na minha vida. E quando Deus promete alguma coisa, Ele cumpre, né? Ele não deixa nada faltar. Eu Vou ler aqui um texto com vocês. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês para quando, porque quando Deus promete, Ele cumpre, porque Deus não é um homem que minta, não é um homem de dúvida, não é nada disso. Então vamos abrir nossas Bíblias aqui no livro de Números, né? No capítulo 23. Vou esperar que todos abram, tá? Números capítulo 23, no versículo 19. Olha o que diz aqui. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Será que aquilo que Deus prometeu, Ele não já cumpriu? Será que Ele deixou de alguma dúvida, deixou de cumprir alguma coisa? Eu tinha muitas coisas que eu fazia, nada dava certo. Nada dava certo, né? E depois que eu me converti, eu já conquistei muitas coisas, tá? Apesar da minha esposa ainda não ser convertida, mas ela frequenta, o Otto sabe disso aqui, que ela frequenta aqui, nós vamos na casa de Gilmar e tal, e eu sei que falta muito pouco. Então eu queria pedir a todos os irmãos que fizesse uma corrente forte, orássemos por ela, o nome dela é Gladys, porque eu sei que falta pouco, né? Falta pouco, porque ela frequenta, ela vem sempre aqui na reunião, nós vamos sempre de Gilmar, ela está sempre junto comigo. Hoje ela não vem porque tem outros a fazer, mas ela sempre vem. Então eu gostaria que fizéssemos uma corrente e fizéssemos uma oração, porque eu sei que falta pouco. Então eu gostaria de pedir para o Otto, que está aqui do meu lado, então, para que fizesse realmente junto comigo uma oração, para que pudéssemos fazer com que ela também se convertesse. A força da corrente está no Senhor Jesus, né? É o único que tem poder, que tem autoridade, né? Não é no grito, não é na pessoa que ora, mas é realmente o poder do Senhor. Francisco era um fruto que era só encostar que caiu do pé, né? Foi colhido assim, num culto de manhã aqui. Custou um pouco para se batizar porque resistia, né? Mas é normal, né? Normal a gente trocar a nossa vida, nos entregar totalmente ao Senhor, porque é uma resistência das trevas para que a gente não faça isso, né? Mas graças a Deus, essa resistência, o Francisco venceu, foi batizado e incluído no corpo de Cristo. E esse pedido dele nós vamos fazer com muita alegria, porque se vocês virem o Francisco, ele tem cadeira marcada ali onde estão aqueles dois irmãos ali, ó. Ele sempre senta ali e a esposa dele com ele. Então quando vocês a virem na próxima vez, vão lá, cumprimentem, digam que estão orando por ela e que abençoem ela em nome de Jesus. Pai, nós sabemos que o teu propósito era salvar o que se havia perdido quando Jesus veio. E nós todos estávamos longe de ti e tu foste nos resgatando um a um, Senhor. Resgataste o Francisco naquela manhã e agora nós te pedimos pela sua esposa, sua filha, nós louvamos porque ela está no Senhor, tem dado testemunho. E agora, Senhor, toca no coração da sua esposa, rompendo todos os empecilhos, Senhor, para essa entrega total. Ó Pai, nós sabemos que não é pela força, não é com arma nem com exército, mas é pelo Teu Espírito. Então, Senhor, nós oramos por ela nessa noite, para que ela reconheça o Teu Senhorio. ela te reconheça como Jesus, Salvador e Senhor da sua vida. Obrigado, Jesus. Amém. Coisa boa, né? Certamente alguém vocês conheceram essa noite que não conheciam, né? Ou a história, ou... Tem um casalzinho que eu gosto muito. Eu sempre digo que ela é a minha psicóloga preferida, porque eu tenho uma bronca com psicólogo, né? Porque eles veem as coisas psicológicas muito bem e não veem as coisas espirituais. Não é o caso dela. Ela tem revelação das coisas espirituais e ela dá um testemunho, por isso que eu digo que ela é minha psicóloga preferida. E ela sabe disso. Ela e o marido estão... Esqueci o nome, desculpe. Alexandre e Acá. Que bênção. Bênção ter vocês aí essa noite. São convertidos não há muito tempo também, mas é uma alegria estar com eles aí. Queridos, se alguém trouxe a sua oferta, pode me dar depois, tá? Eu levo para o Moacir lá que faz a contabilidade. Não quero que vocês tenham vindo para essa oportunidade e eu não leve. Eu faço isso por vocês, mas essa oferta é para o Senhor, não é para mim. E eu quero abençoar a cada um que se doou ao Senhor, se deu ao Senhor e tudo que tem, né? Tudo que somos, tudo que temos, nossas casas, nosso carro, nosso tempo, nossa profissão e, inclusive, nosso dinheiro. Como o dinheiro é o último da fila que a gente dá, né? Então, quando damos o recurso, eu tenho certeza que o nosso coração está convertido, né? Porque essa é a demonstração maior. Então, podemos agradecer ao Senhor por esses testemunhos que ouvimos. Tem mais alguém? Eu não quero deixar que alguém fique de fora. Tá bem. Antes das 10, né? Ah, sim. Normalmente, conhece? Normalmente o Otto quer me dar aqui um tempinho estipulado, né? Hoje, Otto, cara, eu garanto que em menos de 2 horas eu desocupo o microfone. Estava com meu coração ardendo para falar algo que nós cantamos em vários cânticos. O Otto Car fez leitura por orientação do Espírito Santo nesse texto. E antes de iniciar a leitura do texto, peguei uma anotação e o mesmo Espírito me fez lembrar de algumas coisas. Eu anotei rapidamente e assim que terminei minha anotação, o Otto Car começou a ler o texto. A anotação, a referência que o Espírito Santo estava falando comigo, não está contida no mesmo texto que fizemos leitura inicial, mas é da mesma grandeza, porque destaca a divindade de Jesus. Que coisa interessante. E acabamos lendo um dos versículos que diz: nele habita corporalmente toda a divindade. Isso que lemos, né? E sabe que eu comecei a lembrar, e foram as minhas anotações, irmãos. O Pai testemunhou da divindade habitando no seu Filho. Ele mesmo falou, falando de si, eu e o Pai somos um. Falou, ele mesmo foi testemunho de si mesmo, que nele habitava toda a plenitude da divindade. O Espírito Santo também testemunhou. E eu estava lembrando de alguns de textos, e se encontra em todos esses textos, as referências em Evangelho de João, mas eu não vou fazer isso agora, que o Espírito Santo também testemunhou de que Jesus Cristo é divino. Os apóstolos testemunharam. As obras que Jesus fez aqui na terra testemunharam. Os primeiros cristãos testemunharam. E nós também, hoje à noite, somos testemunhas de que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Com isso, eu vou falar de contar um testemunho. Jesus Cristo sendo Senhor, nem todos conseguem declarar isso. Que bom que nós que estamos nessa noite que podemos declarar com convicção de que Jesus Cristo é o Senhor e é o meu, é o nosso Senhor já. Não é, Francisco? É o nosso. Alegrei-me com teu testemunho que não conhecia, querido. Eu lembro que alguns dias atrás eu estava vindo de Santa Catarina, eu e minha esposa, e chegamos, passando por Alvorada, já era entardecer num sábado, já era noite, sábado. E, de repente, o Espírito Santo disse assim para mim, para naquele lugar. Quando eu visualizei uma oficina de carro, nem havia visto se estava fechado ou aberto, porque já era noite, sábado. E eu falei para minha esposa, vou ter que parar aqui porque o Senhor está falando. Aí, quando cheguei perto, estava aberta a oficina, com algumas pessoas dentro. E eu olhei o nome assim, Gerson, oficina ou pintura, alguma coisa assim. E eu parei, irmão, o que vai acontecer aqui, né? Encostei meu carro, vindo de viagem, vinha lá de longe, de Santa Catarina. Parei, disse assim, e entrei rapidamente, disse assim, quem é o dono aqui? Gerson, quem é? E aí o homem disse, sou eu, e pasmado por a forma como eu entrei. E eu tinha, veio no meu coração de dizer para ele que Deus não havia desistido dele. Eu não conhecia o homem, nunca tive contato. Mas foi algo de impulso que poderia errar e alguma coisa poderia... Né? Havia um temor, assim, o que eu estou fazendo? Mas eu dispus para acontecer aquilo. E eu disse, Deus não desistiu de você. Mas quando eu disse aquilo, foi uma coisa tremenda. Como ele largou assim os amigos dele que estavam em volta, eu acho que nem eram clientes, eram amigos, ou estavam conversando. Eu disse, como é que tu sabe que eu abandonei o Senhor? Ele disse, quem é tu? Eu disse, o Senhor mandou que eu viesse aqui e te dissesse, agora o Senhor mandou. Mas não vou falar mais nada porque o Senhor só me mandou dizer isso, ele não desistiu de ti. Pode ser que um dia eu volte a falar contigo. Nunca mais voltei. Ainda talvez tenha que voltar quando o Senhor me disser. Mas aquele homem ficou chocado e ele imediatamente também houve assim, uma expressão de choro nele. Porque ele ficou chocado. Nesse final de semana aconteceu uma outra coisa, o inverso disso. Estava no hotel e o Senhor mandou que falasse com dois homens que estavam na recepção. Os dois disseram, já conheço o Senhor. O outro disse, eu também já conheço o Senhor. E a um, falei um pouco do Senhor, na entrada do hotel, com as malas, entrando no hotel. Precisava dizer, falar do Senhor. E um deles, eu não vi mais. E outro rapaz da recepção, no outro dia, eu voltei e disse assim, e daí a respeito do Senhor, o que tu me diz? Não, eu conheço o Senhor. Eu disse, então vou descer com a Bíblia, vou subir, descer com a Bíblia e nós vamos estudar a palavra. E no final das contas, esse moço estava tendo uma experiência de estar em contato com uma congregação, mas não tinha decidido por Cristo ainda. E trouxe a palavra segundo o Espírito Santo estava ordenando ou trazendo instrução, até o ponto que levei ele a dizer, responder se ele queria o Senhor. Ele disse, eu quero. Você crê que Jesus Cristo é o Senhor? Creio. Você crê que ele morreu? Creio. Você crê que ressuscitou? Creio. E você não quer declarar que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida? Você quer que Jesus seja o Senhor da tua vida? Ele ficou parado. Que resposta você tem para Jesus? Eu disse. Ele disse assim para mim, eu aceito Jesus. Eu quero, eu aceito Jesus. Eu disse, não. Não estou perguntando se você aceita Jesus. Estou perguntando se você quer declarar que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Depois de alguma conversa, ele disse assim, Senhor, eu não consigo declarar que Ele é o Senhor da minha vida. Eu até aceito Ele. Mas eu não consigo declarar. Queridos, por que ardeu no meu coração para dizer isso? Porque nós estamos num tempo que o mundo sabe que Jesus Cristo é o Senhor. Mas estar disponível para receber Jesus como Senhor da vida tem uma diferença e é complexo e é difícil, não é? E agora nós que vivemos no Senhor, para permanecer no Senhor, também temos que fazer esforço. A cada momento dizer, Jesus, tu és o meu Senhor. Satanás toma conhecimento que Jesus, tu és o meu, que Jesus é o meu Senhor. Glória a Deus. Falei de duas experiências. Mas nele, em Jesus, habita corporalmente toda a divindade. E essa divindade veio fazer morada no meu, no nosso coração. Nós somos parte dessa divindade de Deus, queridos. Independente do número de pessoas que estamos aqui reunidas, o Senhor nos oportunizou para desfrutarmos, juntamente, como parte do corpo da igreja, dessa divindade de Deus habitando pela pessoa do Espírito Santo no nosso espírito. Bendito Senhor por essa noite, então, né? Amém. Glória a Deus. Queria encerrar. Os que tiverem algum envelope para dar, pode dar, mas eu queria encerrar. Vamos fazer uma aqui na primeira fila, assim, estar juntinho, nos abraçar e cantar um cântico ao Senhor e declarar ao Senhor que nós somos um. Somos um. Não importa de onde viemos, quanto tempo conhecemos, mas o Senhor nos fez a igreja dele, a noiva dele, não é? E ele, isso, abre um pouquinho, deixa os de trás serem participantes, pode vir para cá um pouco, abrir assim. Ele vai voltar. E eu quero dizer para vocês que não vai demorar. E a noiva, no Apocalipse, diz: vem, Senhor Jesus. Porque a nossa alegria é de encontrar o noivo. Não há noiva que não queira estar com o noivo, né? Se não temos a alegria de encontrar o noivo, é porque há alguma coisa entre nós e ele. Mas quando estamos apaixonados, nós queremos estar com ele. Que possamos expressar essa alegria de sermos a noiva sem mácula, gloriosa, do Senhor Jesus. Amém.